Não se iludam os mais distraídos de que Braço de Prata é, de facto, uma sala de espetáculos em Lisboa. E foi isto que deu mote para aquilo que é o terceiro álbum a solo de Tim. Álbum esse que traz novidades, traz temas novos, traz temas de versões que, aliás, para quem assistiu aos concertos de um e o outro, já por lá andavam, no momento do Pequeno Não Esquecido, Sétimo Legião, um tema que aparece no álbum De Um Tempo Ausente, de 59. Mas também temos aqui letras de Bernardo Santareno, aqui também musicadas por Tim. Temos um tema, um excelente tema, a lembrar Adriano Correia de Oliveira, que aparece, a propósito disso também, no álbum a tributo a este malogrado autor que faleceu bastante novo, com 40 anos. Mas nada mais, nada menos do que temos aqui connosco o próprio Tim para falar sobre este, que desde já apelidamos de excelente Braço Prata. Olá, boa tarde, Tim. Olá, boa tarde. Estão todos bem? Tudo bem, obrigado. Tim, bem-vindo aqui mais uma vez à Boa Nova para nos falar deste Braço Prata. Braço Prata é um projeto que já trazia em mente quando um e o outro estava a ser feito e andava ao vivo? Não. Não trazia isso em mente, não, senhora. O que aconteceu foi que depois foi-me proposto... cedo no ano, portanto lá para janeiro, fevereiro, foi-me proposta ter uma época de concertos em outubro ancorada no Teatro Circo de Braga e no CCB de Lisboa, e que nesse concerto gostavam de que eu fizesse uns momentos mais íntimos e tal, com viola e piano, ou só viola, só piano e tal, e eu disse que não estava, na altura não estava preparado para fazer isso, não é? E pedi então para juntar alguns músicos e ir ensaiar as coisas num ambiente onde eu pudesse estar mais perto das pessoas para realmente fazer uma coisa que eu achava com mais consistência. E assim escolheu-se o Braço de Prata, foram muito simpáticos em nos ceder as instalações, depois nós passámos lá a ensaiar à terça-feira e a dar um pequeno concerto, um pequeno espetáculo numa biblioteca à quarta-feira. Fui juntando músicos, era para estar lá 3 semanas, fiquei 7. E daí apareceram então os temas, quer dizer, parte deles já vinham do concerto, como disse, do um e o outro, da parte ao vivo. E os outros foi, tinha alguns originais que então o que dá o nome ao disco, o Braço de Prata, foi feito de propósito para o acontecimento, né? Mesmo para quebrar o gelo das guitarras, essas coisas todas. E depois aproveitei para juntar, como já falou, Porque Não Esqueci, e mais uma série de temas que estavam um pouco espalhados pelas minhas participações aqui e ali, pronto. E então assim construiu-se o disco, não é? O tema do Adriano Correia de Oliveira, que aliás é um jogo que é do Que Nunca Mais, não é? de 1975, foi a sua escolha pessoal? Foi a minha escolha pessoal, portanto eu gosto desse disco por uma razão particular, para além das músicas e dos temas, é porque ele é todo, as letras são todas do Manuel da Fonseca. Exatamente. E portanto é também dos últimos, se não me engano, dos últimos trabalhos dele, do Adriano, e do Manuel também me parece que sim. Mas e gostei muito do encontro desse beirão com o alentejano à beira Tejo, né? E foi isso é que me deu essa nostalgia, né? desse encontro, né? do beirão com o alentejano à beira Tejo, afinal, porque Lisboa acaba por ser essa cidade de reunião onde as pessoas são mais elas próprias, se calhar talvez a olhar o Tejo. E depois sentir também essa fogueira que o Tejo. Que a cidade é, né? Portanto, é uma, essa canção é uma canção sobre Lisboa, sobre as pessoas, sobre o poder, e é um pedido para que o Tejo ponha as coisas em condições. Editado no verão quente, né, de 75, embora, o que eu sei, foi um disco ainda gravado antes do 25 de Abril, portanto. Eu acho que sim também, e acho que o encontro já estava a ser, também foi... Esse encontro já foi produzido também já com vista a outras intenções, porque já estávamos na primavera marcelista e pronto, e já havia alguma, eu acho que já havia alguma abertura e até capacidade dos autores para fazer estas coisas em conjunto, que eu acho que também isso eu gostei muito, que é, portanto, o Adriano também vinha dos seus arranjos das músicas populares e por aí fora, e aqui fizeram um trabalho de, como é que se diz, de peso, né? Um encontro de dois autores de esquerda para fazer já uma espécie de manifesto. Pronto, sim, então eu já, quando me propuseram esse trabalho para o Adriano aqui agora, né, o tema que eu escolhi foi esse, até porque tive a felicidade de ainda ouvir esse tema na rádio, né, na minha juventude ainda foi tema que eu ouvi. E depois achei-me estranho, porque depois do desaparecimento do Adriano, e pronto, não, além da sua morte, os problemas que teve no final da vida, etc., esses problemas todos foram coisas que já não me atingiram, porque nessa altura eu devia ter os meus 19 ou 20 anos e já não estava nem aí para ouvir essas coisas. Então fiquei, realmente quando comecei a aprofundar o assunto, achei que tinha sido, pronto, já tinha havido assim qualquer coisa que não tinha sido justa. Aliás, esse disco é um disco de virtuosos, não é? Se vamos recordar, quando ele saiu tinha 3 anos, portanto não é por essa altura que eu ouvi, a certeza. Mas eu ouvi que tinha 14. Tinha ouvido o Vitorino tocou acordeon, não, o Vitorino tocou piano, o Vitorino tocou piano, sim. E tem uma série deles, tem o Fausto na guitarra, tem o Zé Mário Branco no... Eu julgo que tem acordeon, tem, Vitorino. E o Zé Mário Branco no piano. Aliás, Paredes na guitarra. É no próprio Tejo que levas as águas que tem o acordeon. Exatamente. E tem essa junção. O disco é feito, é um super disco, não é? Super estrelas. E depois tem o Fausto na produção. Eu acho que isso é uma herança também que vinha das gravações para a Arnaldo Trindade. Sim, o Fausto, julgo que também gravou já ainda no Proc de Rivière, portanto, o álbum anterior de Adriano Coelho de Oliveira. Levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava de crimes de espanto, de roubos, fome, terror. Lava a cidade de quantos do ódio fingem amor. Leva nas águas as grades, dá-se o silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Lava bancos e empresas dos comedores de dinheiro que dos salários de tristeza arrecadam o lucro inteiro. Lava palácios, vivendas, gazebres, bairros de lata. Leva negócios e rendas que a uns farta e outros mata. Vejo que levas as águas correndo de par em par. Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava albergues e hospícios, cadeias e hospitais. Afoga em penho os favores, vãs glórias, ocas palmas. Leva o poder de uns senhores que compram corpos e almas. Leva nas águas as grades, dá-se em silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas, das camas de amor comprado, desata abraços de lodo, rostos, corpos destroçados, lava-os com sal e iodo. Vejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Deixo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Deixo que levas as águas correndo de par em par. Thank you. leva a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Quem melhor diz o que era Adriano Correia de Oliveira, o próprio Manuel Alegre, diz que foi Abril antes de Abril o ser. E este, efetivamente, é assim mesmo, é um disco que sai feito antes para sair depois, não é? Sim, exatamente, foi o que eu disse. Já havia alguma... eu acho que havia uma grande esperança e uma grande... Não era... Portanto, as pessoas já estavam-se a mexer para que as coisas acontecessem. Isto serve de modo para dizer que se aquele disco foi, em 75, um disco virtuoso, o de 2008, que é este Braço de Prata, não fica atrás. Para além do próprio Tim, foi buscar o Fernando Judice, o Gabriel Gomes, o João Cardoso, o Mosca Rapa e o Fred. Julgo que não estou a esquecer de ninguém. Não, são esses. Portanto, enfim, são, eu, por acaso, no dia em que fomos ver, que estive consigo até, no caso de um e o outro, na bateria tínhamos o Alexandre Frazão. A banda mudou, porque realmente foi uma das coisas que aconteceu. Foi que, no inverno passado, tanto eu não sei, tanto tinha chegado ao fim, estava a chegar ao fim o ciclo de um e o outro, não é? E portanto o Alexandre tinha a sua vida, o João Cardoso continuou, o Pedro Gonçalves, que estava no baixo na altura, também já estava com o Dead Combat em marcha e portanto estava a ficar com falta de tempo, e eu acho que também foi um bocado depois, aproveitei a ocasião para ir buscar o Fernando Judice, que já tinha tocado com ele na Resistência, né, para juntarmos outra vez, somos amigos, muito amigos há muito tempo, para ter uma boa desculpa para trabalharmos juntos, porque nós desde 93 que não trabalhávamos juntos, né? E portanto aproveitei para fazer essa junção. O Carrapa também é um guitarrista que nós tínhamos já prometido trocar guitarras, né? E que me ajudou muito neste, ainda me ajuda neste, nesta coisa dos arranjos e da produção sonora. Não é da produção do som, é das notas que se tocam na guitarra, a maneira como elas se entrosam. O Mosca Rapa, que já, por mais distraído, já vem de Salada de Frutas, não é? E do Mosca Rapa, CD Scarpa e Nabo, que era uma coisa dos anos dos idos do psicadelismo, portanto, a seguir ao 1111. E é uma pessoa que tem uma bagagem musical fantástica e, para além disso tudo, também tem uma bagagem pessoal, que é isso é que eu gosto. E depois consegui misturar essa geração anterior a mim, não é? Com duas pessoas de uma gerações posteriores a mim musicalmente, que acaba a ser o João Cardoso, que está com o Sérgio Godinho, mas começou no Décimo Tiga, e fez Os Humanos e por aí fora, e depois o Fred, que é o filho do Calo, que também já estávamos prometidos para tocar há algum tempo. E o engraçado é que criou-se uma grande admiração e um grande sentido de amizade também entre os mais velhos, até mesmo entre o Mós e o Fred, por exemplo. O Mós acha que o Fred é uma pessoa muito especial a tocar, pronto, não conhecia assim, tinha uma outra ideia de baterista jovem, não é? Ele toca com o Sam de Kid, toca com o Zouai, etc. O Braca-Sul Sistema. Sim, portanto, estamos a falar de uma coisa que parece completamente diferente. Mas não, acho que nós aqui temos um discurso concreto, né, e bastante bom. Eu gosto da praia à hora das gaivotas, quando a maré desce e tudo fica mais calmo. Quando o sol dourado despenteia o teu cabelo e um só sorriso teu desfaz o meu pesadelo. Tens os pés na areia e o olhar sobre as ondas. Não quero que te escondas. Sabes, o mar é bruto, mas pode ajudar a ter outra vez vontade de gostar. Thank you. longe desfaz-se a linha do horizonte. E tu já voltaste desse sítio onde foste. Protejo os teus ombros com o meu braço esquecido. E um só sorriso teu e eu já não estou perdido. E um só sorriso teu e eu já não estou perdido. E um só sorriso teu e eu já não estou perdido. Parceria que vocês tiveram no início deste ano, é o projeto, a propósito do projeto UPA, não é? Sim, sim. Com um... Está a sair agora também. Uhum, sim, sim, sim, sai agora pela Sony, se não me engano, que tem 10 temas, não é? Do projeto UPA, já aqui falámos várias vezes. Aliás, o destaque da próxima semana, a seguir a si, será com, precisamente com um dos mentores do projeto UPA, onde iremos falar das várias participações, onde aliás aparecem então os Chutes e Patapés com o Zou Yowai. Agora temos aqui um disco já que foi dito por vários autores, que é sempre um cartão de visita. O vosso aparece após os espetáculos, mas o que é que se segue a seguir este disco? A seguir este disco agora não lhe posso dizer muito bem, porque realmente a coisa correu dessa maneira. Nós começámos por fazer os minis acontecimentos no Abraço de Prata, depois no verão, passei o verão a trabalhar com os Chutes, assim que acabou a festa do Avante tínhamos resolvido, fomos gravar e fomos registar então o disco do Abraço de Prata e tal, fizemos as músicas, em outubro entrámos, demos 12 concertos ou coisa que valha, e pronto, e agora estamos numa fase de promoção do disco, poucas coisas, e depois, possivelmente, uma das hipóteses será na época mais baixa, será para fevereiro ou coisa assim, se houver alguma disponibilidade, nós podemos voltar ao Braço de Prata, nem que seja para recolher mais umas músicas. Mas pelo meio consta-se que os Chutes irão gravar o sucessor do Mundo Eu Contrário. Estou agora a gravar, por isso é que não pude atender das outras aqui mais cedo, estou nesta altura a gravar o sucessor do Mundo ao Contrário, diz bem. Já tem nome? Não, ainda não tem nome. Estamos nas fases ainda da produção concreta e estamos enfiados nisto e ainda não pensámos bem como é que isto ia ser. Assim, que diferenças temos entre Tim nos Chutes, para além de outros projetos já teve, e Tim a solo? Descreva a si próprio as sensações que obtém com estas participações. Eu nos Chutes tenho um trabalho continuado com um grupo de pessoas, às vezes fácil de gerir, outras vezes nem por isso, não é? Mas com a sua dinâmica própria, digamos que é um projeto que é quase como um navio, portanto, entrando em mar alto, aquilo segue por ali fora e enfrenta tormentas, tempestades e vai andando, vai até ao seu caminho, é uma coisa realmente grande. Que não depende do meu mau feitio, nem da boa vontade do outro. É uma coisa que quando começa a andar é muito difícil. É uma máquina oleada, com 30 anos de óleo. E com 30 anos de óleo e um grande peso, uma grande tonelagem também. O meu barquinho é uma coisa que dá para fazer uns passeios mais de ir procurar a enseada tal, a hora não sei quantas e tal, com esta pessoa, com o amigo, com este e aquilo. Portanto, posso ir tendo uma outra perspectiva mais de pormenor de várias coisas. Depois tem aquela diferença fundamental, é que eu nos Chutes não toco guitarra, sendo que toco guitarra desde os 13 anos, nos Chutes não toco guitarra, toco baixo, e no meu projeto é onde eu estendo as unhas para dar umas guitarradas, né? para usar as minhas guitarras, os meus arranjos, os meus dedilhados, as minhas coisas, e pronto, e vou aproveitando também. Esta é uma diferença que eu posso dizer de base, né? Porque as músicas nascem nos Chutes comigo a tocar baixo, e no meu projeto a solo, com eu a cantar e a tocar viola. É um Xanax. Não, eu não digo que é um Xanax, eu digo que é mais aquela coisa de conseguir encontrar o pormenor, de ter o prazer de trocar notas, de ter um rendilhado mais engraçado com outras pessoas, aquelas que não estão à nossa, que nós não vemos todos os dias, não é? Portanto, há assim uma espécie de acontecimento fora de contexto, que é preciso aproveitar, porque os concertos têm corrido e correram as coisas todas muito engraçadas, porque as pessoas percebiam que estavam a usufruir, estavam a curtir de uma situação, portanto, não estavam a trabalhar para mim, estávamos todos a trabalhar uns para os outros. E numa prisão em si, não saindo do que é seu, foi esquecido, adormeceu. À procura do amanhã andam homens inseguros, erguem escadas, partem muros, erguem escadas, partem muros, e a nós partam muros, ergam escadas, partam muros. O prisão em si, enfim, música dos tipo de pés, que aqui aparece como uma nova roupagem. É uma roupagem que veste, é uma homenagem à Resistência, porque foi o Fernando Júlio, também foi produtor da Resistência no segundo disco, quando nós tocámos essa versão, e onde realmente, portanto, eu lembro perfeitamente que nós estávamos a preparar essa versão lá também para a Resistência, e onde eu quis recuperar um pouco isso que nós tínhamos feito, portanto, esse tipo de linguagem que a Resistência tinha com estes músicos, portanto, é uma aproximação, uma lembrança, pronto. Uma lembrança de como é que as coisas também já foram. Ergam escadas, partam muros, ergam escadas, partam muros, ergam escadas, partam muros, ergam escadas. Neste disco ainda vamos buscar aqui outras versões. Já falámos há pouco do tema do Sétimo Legião, que aliás já tocava nessa altura de um já, e outro. Já. Acho que foi um encore. E ainda agora faço um encore, faço o Porquê Não Esquece. Há uma voz de sempre que chama por mim para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci, e eu peço à noite um sinal de ti por quem eu não esqueci. Por sinais perdidos eu espero em vão, por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esquece, por quem já não volta. quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci. E eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. Poeta de Santarém, não é? Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martinho do Rosário. António Martinho, não é? Do Rosário, sim. Porquê este autor? O Santareno é mais conhecido pelas peças de teatro. Exato, né? Exatamente. E pelo realismo que punha e pronto. Mas ele tem alguma obra poética, não é muito extensa, tem alguma obra poética, e aqui há tempos também me foi pedido para se eu conseguia dar uma vista de olhos para essa obra poética, de forma que pudesse musicar um tema para poder entrar numa festa de homenagem que houve em Santarém. Eu fiz o tema ao piano e ao contrabaixo, o meu filho mais velho nessa altura tocou o piano, nós fizemos a apresentação muito singela do tema, e eu gostei muito, tinha três poemas a partir em mente, que tinha já pré-escolhido, e depois acabou por ficar o desencontro, porque depois, na interpretação, eu pedi autorização também à Fundação para poder trocar duas ou três palavras, para que ficasse mais cantável. Eles deram autorização, e então depois o tema, quando acabava de cantar, funciona desta maneira. Se eu não disser nada às pessoas, as pessoas pensam que o tema é meu, porque a conversa tem tudo a ver comigo, né? Exato. E depois, no fim, é que as pessoas sabem que aquilo é de Bernardo Santareno, ficam surpreendidas. Mas tem muito realmente a ver comigo. Portanto, é um poema em que ele se manifesta a sua, como é que se diz, o seu desfazamento em relação aos homens normais, né? Portanto, há aquilo que também já se fala, no, se quiser, que o João Gentil fala no Esta Cidade, né? No final do poema desta cidade, os homens normais estão a tentar dar cabo de mim. Portanto, ele também nos encontra. O Santareno fala da mesma coisa, portanto, não se pode pedir coisas normais a pessoas que são extraordinárias. Pronto, eu iria dizer normais, mas... Jograis e trovadores, vagabundos de todos os tempos, vocês são os meus parentes, vocês são os meus iguais. Não me peçam construções, nem atos úteis de momento. Eu sou um adolescente e nunca serei adulto. Não me peçam sobriedade, nem gestos medidos, cinzentos. Eu sou um arlequim e só me visto de encarnado. Como as flores sobre a terra, como as aves no céu, eu sou um adolescente e nunca serei adulto. Não me peçam palavra certa, nem honra para quê ter ilusões, nem santo, nem herói, nem mestre. Eu sou um poeta e só posso dar canções. Nem santo, nem herói, nem mestre. Posso dar canções. E depois recupera aqui ainda, dos Rio Grande, este subscrito. Esse aí, letra de João Monge, não é? E sim, música o João de João Monge, eu acho essa dupla uma dupla também de eleição. Uhum. É uma dupla das minhas preferidas, não só pelo trabalho do Rio Grande, que é um trabalho que também tem muito a ver comigo, com a, com a minha viagem dos meus pais, do Alentejo para a Almada, com essas coisas todas, mas não só por isso. Sim, ele tem letras, por exemplo, eu recordo das vozes da rádio com o álbum Mulheres, não é? Que é todo escrito por João Monge. Sim, sim, e o álbum da Aldina também, escrito por João Monge, uma série de coisas, muitas, muitas coisas. O João Monge tem umas, digamos que é, se eu fosse letrista, e poeta alentejano e tal, eu seguiria, seria o meu ídolo, não é? Portanto, seria aquilo que eu teria de... O seu guru. Sim, o meu guru. E, portanto, e o João Gil, por outro lado, acho que é uma pessoa que tem um dedo para as canções também de eleição. Aliás, como também se vê pelos discos que ele tem continuado a fazer, nomeadamente este que sai agora. Portanto, essa dupla também resolvi buscar. E resolvi buscar o tema que, para além da Fisga e para além do Postal dos Correios, o tema que realmente me dizia mais, era um tema que eu cantava, um tema de maior recolhimento, que era exatamente o momento em que a pessoa recebia o subscrito em que tinha trabalho em Lisboa. E que era, portanto, foi na altura em que ele tomava a decisão de vir trabalhar para Lisboa e que abandonava então lá a sua vida, a sua pequena vida e tentava chegar ao Rio Grande, não é? Depois, eu achei, foi o tema que eu escolhi para ser interpretado só à guitarra, comigo e com o Carrapa, para fazermos uma coisa assim, até mais, não era, as guitarras não são andaluzas, mas pronto, dá um ambiente mais, como é que se diz, mais moro à questão, né? Mais árabe, e para ir buscar o Guadiana mesmo. E conseguimos, eu acho que conseguimos também, gostei muito de recuperar isso, né? Esse ambiente todo assim mais do Alentejo, que as pessoas não conhecem tanto, ligam mais ao canto e há aquelas coisas mais pesadas e há muito deste arabesco lá em baixo. Thank you. bateram ao postigo, era o carteiro. Trazia um sobrescrito de Lisboa. Não era engano, o nome estava inteiro. Era dirigido à minha pessoa. Abriu logo ali, era a respeito de um pedido que em tempos eu fiz. Para qualquer ofício ganho jeito, mesmo que seja só como aprendiz. Nessa tarde já não saí de casa. Sentei-me frente ao lume a matutar, enquanto dava a volta a uma brasa. Há dias de perder e de ganhar. Meti a tralha toda para um cesto, e mesmo ainda assim sobrava fundo. O que ficou tinha muito mais texto, não cabe em nenhum verso deste mundo. Tantas voltas dá a vida, tantas voltas dá o mundo, e depois volta, não volta, muda tudo num segundo. Thank you. relação ao amanhã, como diz? O amanhã é também é um tema revolucionário que as pessoas não conhecem cá, embora tivesse uma campanha de rádio associada e tudo, é um tema revolucionário do Guilherme Arantes, nos idos de 70, não é? O Guilherme Arantes é uma espécie, digamos que no Brasil há os sucedâneos, ele seria o Elton John brasileiro, uhum. Pronto, lá na época. Mas sofreu as agruras e, portanto, teve também o seu tempo na ditadura militar do Brasil, e esta era uma canção de esperança que ele fez, não é? Portanto, eu gosto muito, porque como é que se diz? A maneira de dizer as coisas em português dos brasileiros, as próprias, não é o sotaque, é as imagens que eles dão são perfeitamente assimiláveis por nós, mas são diferentes. Portanto, a maneira, as palavras e as imagens são um pouco diferentes. E, portanto, eu gosto de quando ele vai buscar o vicejar, a luminosidade, uma série de palavras que eu acho que em português não são difíceis, no nosso português, mas que têm uma carga de imagem muito boa. E, portanto, também gostei muito de poder ter essa, ou ter sido desafiado para fazer essa versão. Eu fiz a versão mais perto do Caetano Veloso. E pronto, e também gosto muito de poder transmitir essa aurora, digamos assim, essa aurora boa, uma manhã de recomeço. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força para cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge para se trilhar, para se trilhar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Amanhã. E para finalizar o disco, vai buscar o José Pedro Gomes, para dar umas larachas, não é? Neste Boa Nota. O Boa Nota é um tema divertido por si. Foi um tema também feito quase de propósito para fazer o fecho do espetáculo, uhum. E onde os músicos se levantavam à vez e agradeciam à audiência com o Boa Nota. Está claro que vai buscar um pouco lá do António Melo e do Museu de Cinema, portanto, uhum. Um pouco essa cerimónia um pouco parva que os portugueses às vezes têm, né? E depois, quando eu tentei transpor a coisa do ao vivo para o disco, faltava-me a parte do ao vivo mesmo, então resolvi ser um bocadinho mais de ironia, um bocadinho tentar satirizar a coisa, e lembrei-me, porque também tenho uma grande admiração pelo trabalho do Zé Pedro, e desafiei-o, não o conhecia assim tão bem, mas desafiei-o para, ele não sabia o que é que havia de dizer, eu também não, e eu tinha a ideia que esse Boa Nota era assim um tipo virar de costas, né? um vai à fava, não tens, para quem não tem há cá muito, essas coisas assim, né? E porque este também, citando Sérgio Godinho, este país só neste país. Sim, né? Portanto, é, este país às vezes apetece que as pessoas façam isso, porque ele tinha aquela linha do eu não posso fazer nada, que é quando nós nos dirigimos ao responsável, ele diz que a culpa é sempre do chefe ou do sistema. Pronto, sistema. Esse tipo de linhas. Havia outra que era, que eu também acho, essa é a minha, que era o, se há coisas que podem ser, há certas coisas que são feitas de certa maneira e outras são feitas da pior maneira, quer dizer, não há, por exemplo, agora este processo todo que estamos a correr da avaliação dos professores é o concreto, né? Portanto, se há coisas que podem ser, têm que ser feitas, porque é que escolhem a pior maneira para fazer as coisas, né? Da parte do, mesmo a pior maneira, de uns e de outros. E acho que começa a ser estamos a começar a ficar um bocado já há muito tempo habituados a que as coisas são mesmo feitas da pior maneira. Veja-se o aeroporto, veja-se tantas coisas. Né? Boa noite. Há umas coisas que são feitas de uma maneira. Porquê que há outras que são feitas da pior maneira? Formado ou só estás mal informado? Eu? O que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Ah, não? Boa noite. Se isto é para continuar assim, vou até ali e já venho. Sei que há uma linha invisível que divide o norte do sul de Portugal. Chamo-lhe a linha do Rissol. No norte é de carne, no sul de pescada. Mas se ganhamos todos mal, porque é que ainda andamos à porrada? Voz e guitarra, Cardoso piano, Mons guitarras, Gabriel acordeão, Judice baixo, Fred bateria. Não dispensa a consulta do folheto. Está ótimo, vamos repetir. Está a ganhar uma canção de intervenção. E a razão pela qual foi também buscar a canção de intervenção dos anos 70. Quer dizer, eu acho que isso é uma posição. Eu não quero, não reclamo nada dessa. Eu não reclamo esse lugar. Uhum. Não, agora, acho que nós não nos podemos aliar dele. Quer dizer, quando estamos a cantar, não nos devemos aliar dele, quer dizer, é uma coisa que tem que estar sempre presente. Então, nesta fase agora em que as pessoas vivem, em que a alienação está presente quase a todos os níveis, né? Sim, eu prefiro, eu fiz este trabalho também na ideia de que, e com a ideia de que quando estive a cantar para 50 pessoas, 70 pessoas no Braço de Prata, que estava em conversa com elas, não é? Portanto, eu estava a expor canções e não estava ali só para agradar, não é? Estava ali também eu próprio para me surpreender a fazer coisas que nunca tinha feito e as pessoas a surpreenderem-me com as reações que tinham a isso. Portanto, isto já é uma espécie de intervenção. Portanto, já estava a trabalhar um pouco sem rede, não é? Portanto, sabia as músicas e tal, mas as pessoas não iam lá para ver um espetáculo consagrado, né? Não iam lá para ver um espetáculo que já sabiam o que era. E isso nos tempos que correm, que de antes era uma constante, eu só ia ver um espetáculo, não sabia o que é que ia ver, pronto, era isto, era aquilo, mas não sabíamos bem o que é que ia lá passar. Agora é um pouco ao contrário, com as promoções, as televisões, todas as coisas, uma pessoa quando vai ver qualquer coisa já está à espera de ver este momento e aquele e o outro, não é? E se isso não acontecer, as pessoas já sentem-se defraudadas, né? Se eu for tocar com os chutes, não tocar o Homem de Leme, não tocar a casinha, e por aí fora as pessoas já pensam, pá, o gajo estava mal disposta, nem sequer tocou a casinha. Pronto, esse tipo, ou o Jorge Palma, não tocar a Estrela do Mar, não é? Portanto, essas coisas é uma espécie de intervenção. Agora, podemos aproveitar também isso no caso de queremos falar, ou de, não é preciso falar muito, é preciso de relembrar e de dar as pistas para as pessoas pensarem um pouco mais além. Levar ao pensamento, precisamente. Sim, levar ao pensamento, não é preciso levarmos à discussão concreta. Nesta altura, tão, como eu disse, tão alienada, um pensamento já é uma vitória. Este tipo de disco, e eu pelo menos associo muito este seu terceiro disco ao um e o outro, acho... Eu acho que é uma continuidade. Uma continuidade, precisamente. Mais do que os olhos meus. É replicável, ou seja, poderemos ter aqui uma continuação de uma saga. Sim, podemos, aliás, há muitas coisas que eu... Agora, este disco teve o condão de abrir vários horizontes, não é? E agora cabe-me a mim escolhê-los, não é? sempre dentro de uma perspectiva de low profile, portanto, dando muito atenção ao que estou a fazer e às pessoas com quem estou a trabalhar e aos temas e por aí, mais do que propriamente ao espetáculo e digamos, ao show business, qualquer coisa dessas, abrem-se várias perspectivas. Pode-se abrir perspectivas de mais versões, pode-se abrir perspectivas de versões com os autores, por exemplo, que eu tive a experiência com o Carmané e com a Teresa Salgueiro num concerto privado que fizemos. Em outubro, fizemos no Porto e outro em Lisboa, onde nós trocámos músicas também, não é? E foi uma coisa que todos nós achámos de grande elevação, portanto, as músicas ganharam muito, não é? Em serem trocadas e em serem interpretadas de maneira. Posso ir por esse caminho, posso ir ainda pela guitarrada, pela procura de outras sonoridades, outras não, procurar mais intensamente ainda a troca de instrumentos, não é? Preparar... essas coisas, portanto, posso ir pelos originais mais pela outra parte que também foi agora feita pela primeira vez, que é eu sou ler as poesias com a intenção de fazer uma adaptação para uma canção, não é? Também que é uma coisa que não tinha muito hábito e agora também já abriu também essa porta. Portanto, agora não sei o que é que vai acontecer. Deixa-nos pistas, não é? Um bocado que diz aqui no seu álbum, quero ir. Não é? Sim, quero ir. Deixa pistas. Possivelmente o regresso ao Braço de Prata, se acontecer, será num formato desses de convidado, não é? Tipo surpresa. As pessoas que irão ver poderão ver não sei quem, nessa noite a tocar 3 ou 4 temas comigo, não é? E pronto, e depois logo se verá. Posso ir por aí, posso ir por... Pronto, não sei. Francamente não sei, agora tenho um ano muito intenso também dos chutes pela frente, assim parece. E quando isso acabar depois a gente há de ter outra ideia qualquer, devemos ter outro sentimento, né? Daqui até ao fim do mundo não há muito que andar, talvez o mar não seja tão fundo como parece ao olhar, talvez nem seja assim tão fundo esse teu profundo olhar. Se daqui até ao fim do mundo não há muito que andar, há uma sombra no parque, há um carro a sair. Não quero ser a tua sombra, eu quero. Há mais marés que marinheiros, foi o que eu ouvi dizer. O tempo passa, o vento leva, nem há muito a perder. O mal não vai durar para sempre, o bem tem em acabar. E daqui até ao fim do mundo ainda há muito. Há uma sombra no parque. Agostinho, muito obrigado pela conversa que nos proporcionou a propósito deste Braço de Prata. E se não falarmos antes, vamos falar com certeza na saída deste Mundo ao Contrário 2, que está aí para, na berra, não é? Sim, eu saí para 13 de janeiro, que é o nosso 30º aniversário já. Terá o single, né, já à partida, e mais uma série de trabalhos, e pronto, isso é outra coisa. Isto aqui está a ser, também está a ser trabalhado na base do rock puro e duro, e portanto também vai ser engraçado. Olha, estamos a uma semana de Natal, bom Natal para si e para os seus, para vocês, evidentemente, corra tudo bem. Divisam. E até um abraço. Tá, até uma próxima. Obrigado.